de Israel, estava escravizado. Deus ordenou a Faraó a libertação, mas ele não quis ouvir a voz de Deus, endurecendo o seu coração sem mudar de opinião. Mas não adiantou, Faraó foi perdedor. Moisés tocou nas águas e o povo atravessou. Deus ordenou a Faraó a libertação, mas ele não quis ouvir a voz de Deus, endurecendo o seu coração sem mudar de opinião. Mas não adiantou, Faraó foi perdedor. Moisés tocou nas águas e o povo atravessou.